Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Livros com Rumo, edição número 103. E para esta semana, António, o que é que temos reservado? Boa noite. Temos esta semana, de facto, uma entrevista com Mário de Sousa e Cunha, e isto a propósito do seu último lançamento pela Bertrand, de um grande romance sobre a nossa história, Malabar. Temos também o panorama literário, de que destacamos pela sua importância um ensaio para nos obrigar a pensar e a refletir e a questionar o desenvolvimento das novas tecnologias, O Culto do Amadorismo, de Andrew Keen, e O Policial, Um Grande Policial, Perdidos no Bosque, de Ruth Rendell, uma edição da ASA. Mário de Sousa Cunha nasceu no Porto em 1961, cidade onde se licenciou em História, Arte e Arqueologia e fez também um mestrado em História Medieval na Faculdade de Letras da mesma cidade. Foi professor do ensino secundário durante vários anos. Atualmente exerce funções docentes no ensino superior, lecionando matérias no âmbito da História da Arte. É também coautor de manuais para o ensino secundário. Mais recentemente publicou Marco Aurélio Diis Manibus, um romance histórico, já traduzido em Espanha. Malabar, editado pela Bertrand, é o seu segundo romance. Porquê Malabar? Porquê o romance histórico? Porquê esta vontade de recuperar algo que estava por aí esparso e disperso numa coisa que se chama História Trágico-Marítima Portuguesa? Ora, boa noite, António. Muito obrigado. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Ora, porquê o romance histórico? Olha, acima de tudo porque eu sou professor da área da história. Esta é a primeira razão. E uma coisa com a qual me confronto, não digo diariamente, mas quase que diariamente, é com a percepção de que existe um grande alheamento por parte das pessoas em relação ao seu passado. A memória, digamos, é um bocadinho maltratada. Nós vivemos um bocadinho na base daquele slogan do vivo o momento. E o grande problema do momento é que, por definição, é histórico. Portanto, como quem não tem história não tem identidade, ou pelo menos tem uma identidade muito ténue, E muito difusa e difusa, uma dificuldade de perceber o que é o ontem e o hoje, e perceber que o ontem influencia diretamente o seu hoje e consequentemente, que o hoje futuro. vai marcar o futuro, não é? Portanto, essa é uma razão que me levou a enveredar pelo romance histórico. Tem muito a ver com o meu próprio gosto pela história. E essa tal. É assim, este livro eu não o vou ler, nunca o vou ler. Não. Não, porque não posso, Ai. é impossível. Porque quero dizer, eu penso que qualquer autor, não posso falar pelos outros, mas quer dizer, falo por mim, eu acho que a primeira sensação, a primeira vontade que uma pessoa imediatamente tem mal começa a ler o primeiro parágrafo é alterar tudo. Portanto, não pode fazer. Portanto, quero dizer, eu nunca terei aquilo que eu espero que possa ser o que os leitores tenham, que é o prazer da leitura. Da leitura. Mas eu tive um outro prazer que os leitores não tiveram, que foi o prazer da escrita. Claro. Portanto, ao escrever o Malabar, ao escrever as aventuras e as desventuras Das aventuras. daquelas 500 e tal pessoas, eu de alguma maneira fiz a viagem com elas. E isso, digamos, isso foi o meu percurso. E aí o gosto pela pelo aí o gosto pelo romance histórico, aí o gosto pelo contar a história, não é? E este romance, e já Sim. entramos na análise ao livro, o Mário acabou por citar uma coisa, o dizer e afirmar perentoriamente que é o prazer da escrita. De facto, Absolutamente. é nuclear. Isso é uma das essências fundamentais do projeto literário, seja ele qual for, para além de outras considerações, mas isto aqui também não é o local nem o Claro, sítio claro. para, e estamos cá para analisar o livro. Mas uma das coisas, de facto, que se percebe, e qualquer leitor minimamente arguto vai perceber, que há um trabalho objetivo, consciente, lúcido, do manipular da palavra portuguesa. É um texto muito bem feito, há um Obrigado. português muito bem estruturado, contrariamente a muitos dos exercícios que aí aparecem como modernidade, trabalhar a palavra e aquilo é um exercício aleatório, um tanto quanto até tonto. Mas aqui há, de facto, uma consciência e uma relevância por aquele património que é comum a nós todos, que Que é é a a língua nossa portuguesa, língua. exatamente. Teve esta Sim, sim, pretensão, sim, sim, sim, objetivou neste texto essa vontade. sim. Sim. Eu tenho, se calhar, a ver até com um bocado uma certa formação que eu tenho, uma formação paralela. Eu sou formado em História da Arte e Arqueologia, mas, ao mesmo tempo, durante algum tempo, frequentei o curso de Direito. Frequentei Direito até ao quarto ano. E houve uma coisa que aprendi, posso não ter aprendido muito, mas aprendi uma coisa, que é isto: nós devemos ser precisos naquilo que dizemos. Usar uma palavra não é a mesma coisa que usar um aparente sinónimo. Quer dizer, os sinónimos existem, claro, Easy, claro que claro. existem, não é isso que está em causa. Claro que existem sinónimos. Agora, a sinonímia não é necessariamente. Não, as palavras não se equivalem a Não é, 100%. não há objetivação É na preciso perceber pretensão do isso, não dizer, é? não é? Isso é verdade, por exemplo, quando fazemos uma tradução. É verdade. Não tanto, quer dizer, não é tão marcante quando se fala de uma. Quando estamos dentro da própria língua, não é? Quer dizer, há palavras sinónimas, há palavras. Dentro das palavras sinónimas, há palavras que têm significados mais próximos entre si e outras que têm significados mais afastados. Portanto, há uma coisa que eu tento sempre, é brincar um bocadinho. Brincar, pronto, passa a expressão. Trabalhar um bocadinho as A palavras palavra, e por exemplo, uma que é um coisa. património, que é o nosso Exatamente, património exatamente, cultural, exatamente, exatamente. fundamental, não, Que é algo que está a ser atacado. sem dúvida. Que é a ser atacado. Desde. Olha, inconscientemente, as pessoas que. Eu falo por mim, às vezes, quando mando uma mensagem, quando escrevo um e-mail, a tendência que nós temos, devido à própria agilidade, devido à própria rapidez do médium, é a de não nos preocuparmos com a escrita. Sem dúvida. Nós não nos preocuparmos com a qualidade daquilo que escrevemos. E, digamos, eu tento muito. Eu tento combater isso. O Tento combater mais. isso. Não sei se consigo, quer dizer, acho que eu conseguiria muito melhor numa carta escrita. Claro. Uma coisa que nós hoje perdemos por causa deste tipo de comunicação rápida é o prazer da escrita entre as pessoas. Perde-se. Digamos, as trocas, as velhas trocas epistolares do século XIX e ainda do século XX, de escritores, Que de pessoas entre si. pressupunha uma Uma empatia reflexão, e uma reflexão, exatamente. e individualizar o texto, até, Exatamente. portanto, com uma certa sensibilidade por arrastamento Sim, também sim, sim, na sim, colocação sim, sim. da palavra, Exato. perde-se muito com. Perde-se muito, porque eu acho que resulta da própria natureza do meio. O meio impela à rapidez. À rapidez e há uma certa, vamos dizer. Esveiamento Exato. da E própria. isto, claro, já para não falar dos SMS, por exemplo, que os miúdos Claro. cultivam imenso e depois cultivam com aquelas abreviaturas perfeitamente, posso dizer, surreais, que não têm sequer suporte na própria tradição da escrita. E no valor da Não, palavra, exato, não é? da semanticidade que é fundamental até como sujeitos conscientes Claro, claro. do falar Eu uma acho que é uma língua. obra que hoje, se calhar, mais do que nunca está é atual, que é o 1984 do Do Orwell. Orwell. Temos, claro, a construção de um esquema totalitário, de uma sociedade totalitária, mas depois temos a ideia de construir uma língua, não é? Uma língua nova, não é? A nova língua, não é? É. E o sonho, digamos, o objetivo, o horizonte, o último, era reduzir tudo a uma palavra, não é? Uma palavra que dissesse Claro, tudo. tudo, não Isso é? seria Mas dramático, isso não é é? dramático. Isso é dramático, porque sem palavras não há Não há pensamento. pensamento. E então, este Sim. texto, que também está pejado de pensamentos, também já lá iremos, às reflexões, Sim. faz-me lembrar um bocado e um pouco uma tradição que seremos mais ou menos, somos provavelmente de faixas etárias muito parecidas, muito próximas, a questão daquele romance de aventuras de Emílio Salgari, eventualmente esse património cultural e afetivo que cada um de nós tem, Ah. Provavelmente poder-se-á dizer que encaixou essa vontade para além da formação Eu acho académica. que agora, sim, eu acho que agora reivindicado por um português. Porque nós habituamos-nos a ler histórias de aventuras protagonizadas por anglo-saxões, por ingleses, por Holandeses franceses, ou exato. piratas de toda a espécie. Mas os portugueses escreverem sobre sobre as suas histórias, e nós temos tantas, e pronto, eu peguei na história trágico-marítima, e escolhi a história, uma das Danau, mais não? da Nau São Paulo, é uma das mais interessantes, mas nem sequer é a mais conhecida. A mais conhecida é a do naufrágio da Nau São João, do Sepúlveda. É? Essa é, de facto, a mais conhecida de todas. Mas esta é uma história de persistência. Porque o que tem piada no meio de toda a narrativa é que, afinal de contas, não morre tanta gente quanto isso. Há Pois um não, não, naufrágio. não, ah, de facto. E o número de sobreviventes dos 500 e tal que saíram de Lisboa. Bom, 200 e tal ficou no Brasil. O que é engraçado, porque o desprendimento destas pessoas. Nós vamos para Goa, vamos para Malabar, vamos para a costa do Malabar. Mas Já depois de. agora. Já agora estamos no Brasil, ficamos no Brasil. Pois, Isto as tem piada. primeiras. Isto tem Porque isso piada. faz-me lembrar um bocado aquele pensamento do Agostinho da Silva, Sim. em que ele também dizia que uma das coisas fundamentais, mais importantes que os portugueses realmente fizeram, até foi o Brasil. Sim, sem Aquela dúvida. mestiçagem, aquele cruzamento de. O Portugal tropical que eu Exatamente. falo, O que é que acontece? Faz-me parecer esse tipo de decisão tomada sim, no Brasil, passados uns meses de terem ultrapassado as primeiras agruras da as viagem, agruras foram determinantes, foram mas a determinantes. ideia do ouro, ainda mais, Sem não é? dúvida, Ainda quer mais. dizer. Mas é essa vontade em que o português percebe um cenário paradisíaco, eventualmente, diz: olha, esquece-me já do. Porque depois já lá iremos também Claro. na parte final do romance, em que os portugueses e os outros que depois vão para a China. Depois de ter. Exatamente, exatamente. Portanto, há a mesma Porque quer dizer, ligação. mesmo a própria ideia das agruras da viagem, de facto, contribuíram com certeza a ver que muitos ficassem no Brasil, mas não foram determinantes, por certo. Ou não foram talvez o fator determinante. A ideia foi mesmo: vamos ganhar dinheiro. Vamos para o Porque os dinheiro. outros, depois de passarem por muito mais, não é? Vamos para a China. Pois Portanto, isso é, assinar-nos. ou pelo menos há gente que encara e que se prepara para partir para a China. Lá vais tu, caravela, lá vais. E a mão que ainda me acena do cais dará esta outra mão a coragem de em frente a seguir viagem. Será que existe mesmo um levante? Haverá quem um dia nos cante às ordens do nosso infante. E cá vou fazendo os possíveis. Deita a mão este remo, além são só paragens do demo. Quem sabe é só um abismo suspenso, só vendo, mas o nevoeiro é denso. Será que existe mesmo o levante? Haverá quem um dia nos cante, anda às ordens do nosso infante, e cá vou fazendo as possíveis. Parai, trago notícias horríveis. Parai com tudo. Já viste os nossos conquistadores? Um bote de madeira talhado em caravela. Um soldado de madeira a fingir de sentinela. Uma espada de madeira proferindo sentenças. Enterrada que ela foi no coração de outras crenças. Enterrada que ela foi, sua sombra era uma cruz. Exigindo as que morriam que gritassem Jesus. Um caixilho de madeira imortalizando o saque. Colorindo na vitória as armas brancas do ataque. É que povos massacrados foram dizendo basta. É que a mesa do comércio ainda posta e já gasta. Acabou como jangada para evacuar fugitivos. Da fogueira incendiada pelos outrora cativos. E demandam a nossa costa a transbordar de remorsos. Mas a rejeitar a culpa e ainda a pedir reforços. espada de madeira, proferindo sentenças. Enterrada que ela foi no coração de outras crenças. Enterrada que ela foi, sua sombra era uma cruz. Exigindo as comandiam que gritassem Jesus. Até que povos massacrados foram dizendo basta. Até que a mesa do comércio ainda posta e já gasta. Acabou como jangada para evacuar fugitivos. Da fogueira incendiada pelos outrora cativos. Levando a nossa costa transbordada a remorsos. Mas a respeitar a culpa ainda pede reforços. Uma das partes também muito importantes da primeira parte do romance. Sim. É na Baía de Todos os Santos, como é dito. Sim. É a representação do Alto da Índia. Em Sim. termos simbólicos para isto, para a literatura, tem que concordar o Mário, quer queira, quer não, que tudo o que está escrito tem importância simbólica. Tem, evidente. A viagem é para a Índia. Exatamente. Portanto, o Alto da Índia. Mas aqui, em termos de ligação até à própria narrativa, claro, a paixão, é evidente. Exatamente. Os amores adultos entre o Henrique Dias e a Dona Francisca, claro. Há toda uma ligação em que poder-se-á eventualmente dizer acabou a romboia. Confrontar o Henrique Dias com a sua transgressão. Exatamente, exatamente. Transgressão. Portanto, é uma espécie da voz do destino, não é? Há o dizer exatamente. Da fronteira. Pois. Ou, por outra, o Mário, como autor, como construtor desta ficção, tem a noção e a consciência que coloca aqui uma fronteira. Passámos a primeira agrura, de facto, claro. No Golfo da Guiné, em que os obriga, contrariamente à vontade do piloto, têm de ir para o Brasil, mas no Brasil há uma libertação da libido, dos corpos, da vontade, do amor, e consuma-se, de facto, a primeira Exatamente. Relação carnal entre os dois. Mas a representação depois do Alto da Índia é como que o contraponto. O términos é o contraponto. A partir de agora, e depois o Mário... A partir de agora entra o remorso. Entra a culpa. Exatamente. Que é aquela questão que, a partir de agora, meus amigos, há expiação. Exatamente. Percebe que este tipo de leitura claro. É passível... É passível e foi intencional. Portanto, e eles depois, a partir daqui, vão arrastar... A relação arrasta-se, mas arrasta-se com aquela marca, com aquele peso, não é? Porque depois há a questão... Aliás, o próprio facto da relação se consumar... implica a transformação da própria relação, não é? Uhum. Não é? Portanto, no momento em que há a consumação física, há uma... constrói-se, levanta-se um muro, não é? Uhum. E depois a questão da confidencialidade, porque pois. Também é aí que ele se vai encontrar, de facto, o livre pensador claro. Que existe em todas as naus. Há todos claro. Os homens, não é por acaso que é advogado. Exatamente. Portanto, e o que é que acontece? Mas há aqui também a ligação até à própria história da literatura portuguesa. Mendes Sá é irmão de... O governador exatamente. É irmão de Sá de Miranda, do poeta aqui da região. Aliás, o próprio Mendes Sá também escreve, também é um homem que tem os seus lives vontade as suas pretensões. Uh-huh. Né? E depois é no barco que, de facto, vai construir uma ficção assombrosa. Sim. Com pensamentos, com reflexões sobre o que é a vida, o destino português, a marca desta questão que é o que nós somos, fundamentalmente, com um homem que funciona como contraponto, a voz da razão. Pois. Fernão Diniz. Que é o livre pensador, o homem que, mesmo na última, no limite da vida, o próprio padre Manuel Álvares diz, meu amigo, sossegue agora, não desafie a autoridade claro. Divina. Claro. Portanto, mas este Fernão Diniz Sim. vai ser o outro lado, pode ser lido como o outro lado de Henrique Dias, aquele lado mais... Eu acho que é o outro lado de todos nós. É o outro lado de todos nós. É uma parte da, eu acho que é uma parte da alma portuguesa, o que quer que isso seja. O que quer que seja. Porque é muito difícil, de facto, definir o que é a alma portuguesa. Não é? Mas é o homem que se sente enfastiado com a vida que leva, não é? Uma vida que, afinal de contas, não tem... não é uma vida desconfortável, não é? Mas que se sente que chegou a um ponto em que ele tem de partir para combater o próprio envelhecimento. O próprio... O ficar e ver, por exemplo, o envelhecimento da própria filha é a própria... a forma mais... o patentear, podemos assim dizer, da sua própria, do seu próprio fracasso enquanto ser humano, enquanto ser vivo, não é? E daí o gostar de o amor paternal, o amor pela filha, levou a partir, levou a ir embora para não continuar ali, porque não é possível. Uhum. Isto pode parecer um bocado um contrassenso, não é? Mas é aquela coisa, às vezes as relações devem terminar para continuarmos a conservar delas uma boa memória. Uma boa memória, que é uma palavra que apresenta, e este texto é fundamental, é o texto... É onde a volta da memória. Da memória, essencialmente. Eu tenho anotado aqui alguns, de facto, é um exercício espantoso, há uma reflexão soberbas aqui, mas essencialmente há dois conceitos que são fundamentais, que é a memória e a questão da liberdade. A memória como um exercício de perenidade e a liberdade como o desafio. Claro. É este, eventualmente, estes dois contrapontos que o Mário tenta construir e constrói, constrói. Absolutamente. A liberdade que ele consegue, que o Fernando Diniz consegue ao partir, ao desligar-se das suas raízes, da sua vida profissional, da sua vida social. Porque era advogado. Exatamente. Por outro lado, a memória. A memória sobre dois aspectos. Ao partir, ele tem a garantia de que dele ficará uma memória boa. E ele vai conservar das coisas também essa memória boa. Depois, há uma viagem atípica. Sim. A partir daqui. Sim. Aquela questão de circundar a passagem do cabo. Sim, sim, sim. Vão exatamente ao contrário de todas as regras de normal. Devido à época do ano, não era aconselhável fazer a dita viagem por dentro. Por Moçambique. Entre Madagascar, a ilha de São Lourenço. Portanto, não era aconselhável fazer o canal de Moçambique. Portanto, era a altura da monção. Portanto, tinha... Agora, o que dá a sensação é que, aquilo que se percebe, não é? É que o piloto faz a viagem demasiado por fora. Talvez porque ele o conhecia, porque ele já tinha navegado nos mares de Indonésia, de Samatra, não é? E, portanto, ele conhecia, ou tinha a ideia de conhecer, portanto, e confia, aliás, o problema do António Dias é excesso de confiança sempre. É um bocado típico desta malta, não é? Exatamente. É malta. Exatamente. Porque não há ninguém que o possa questionar, porque não. Ele vem investido, e isso de facto, essa questão é pacífica. Nas naus da Carreira das Índias, o piloto é quem determina a rota e o capitão manda, mas o capitão é o chefe, é o comandante da guarnição. Dos militares e nada mais do que... O piloto é quem decide se vai para o norte, se vai para o oeste, se separa, se avança, tanto isso as decisões são nucleares. E há um outro momento em que o capitão se impõe usando a força. Este sentimento, ao mar e do vento, ao som do vento e do mar. Carregados de uma banda e tão pouco da outra, tão boiantes daquela, desengonçados na rota. Penetrando a grandeza dos oceanos das ilhas, servia a quilha de costado e o costado de quilha. Ventou-nos o vento, ventou por mil invenções e maneiras, ondas e águas pelo ar, emborriscadas e chuveiros. E no corpo banal de rastros da tolda, nos mastaréus e até por fora do casco, já tudo são furias, pandeiros e zombarias. Vão em nossa companhia, em grandes festas multicores, muitas aves mariscando e muitos peixes voadores. Uma turba de baleias em bailes burrifos são elas, rompendo neste mar de rosas manchas novas de aguarelas. Vem até nós daqueles céus infinitas andorinhas, que no sabor ninguém sabia se eram carnes ou sardinhas. Sem Santo António, fios do Pina, peixes feros tão danados, frescos e mal encarados. Mas tudo são furias. alegrias, bandeiras e zombarias. Contemplando dos chapitéus o movimento dos céus e carteando o sol também, meu bem, eu circundo nas verdadeiras partes do mundo só para te abraçar e beijar. Este sentimento do mar e do vento, ao som do vento e do mar. Aguenta o barco altos mares convocados pelos ventos, com que arfava e metia muito pelo barlavento. Se não quando o marinheiro aos saltos pelo desconjunto gritou que se dava já antes de mais como defunto. E aponta a onda que de muito longe chega levantada, sobre ela vinham furiando vultos negros em manada. Mas passa o mal novos de se esquece, acabou-se, o que foi passado, passou-se. E tudo são folias, pandeiros e zombarias. Contemplando os chapitéus o movimento dos céus e carteando o sol também, meu bem, eu circundo nas verdadeiras partes do mundo só para te abraçar e beijar. Este sentimento do mar e do vento, ao som do vento e do mar. Há esta percepção desta vontade que é coletivo ao tempo e à época de o desconhecido. Era fascinante, fascinava esta meia dúzia de gatos dúvida. Pingados que... Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que, primeiro há aquela ideia que um carroceiro no reino pode ser um príncipe na Índia, né? E isso automaticamente fascina, né? Mas depois existem muitas outras pessoas que penso que são arrastadas pela própria... pela ideia do maravilhoso, do diferente. O desconhecido até. É algo que serve de guilhão. O incentivo. De que leva, que empurra as pessoas. Porque depois diz assim aqui, cada homem, cada um de nós, é aquilo de que se lembra, a tal memória que nós tínhamos falado. Sempre a memória. O que me leva a concluir que quem não tem memória é como se não existisse. Memórias no plural. Claro. Nunca foi, chegou ao presente, sem ser. Por isso não existe como entidade consciente. Portanto, é esta vontade de... Percebe-se que este facto, este acontecimento do nosso tempo, do nosso exercício como povo, manifestar-se e abrir-se ao mundo, estes homens já eram depositários desta consciência, que isto de facto era fundamental. Era o humus que iria alimentar sempre, eventualmente, a nossa consciência como um povo, eventualmente. Contrário, não sei. Eu penso que a nossa consciência está-se a formar nesta altura. Percebe? Julgo que sim. Julgo que começa a formar-se nessa altura. E depois toda a nossa história de lá para, de então para cá anda à volta destas questões do mar, da questão da partida e da chegada. Olha, está a ver a maneira como eu termino o livro, não é? Não posso ir, mas tenho que ir. Morria de saudade, não é? Pois é. Era essa a ideia. Essa a ideia. E a saudade é um problema que anda muito à volta da nossa história, que tem muito a ver, de facto, com as partidas e com as chegadas. Não é? É sempre. De alguma maneira, eu creio que os descobrimentos e depois todo o processo das viagens, da colonização de terras, criou uma... nos deslocalizou, podemos assim dizer. Quer dizer, nós estamos... Se calhar hoje nós vivemos um momento de crise porque... Nós tivemos durante séculos o mundo como palco e hoje estamos reduzidos a este retângulozinho. A meia dúzia de pinhascos. 90 mil quilómetros quadrados. E acho que sentimos talvez uma parte de nós sente uma certa claustrofobia. Uhum. Se calhar, mas estamos aqui a fazer um exercício. Um exercício. Mas não é aleatório, nem de todo. Eu lembro-me, e Conceição António também se lembra, um cartaz do Estado Novo, não é? Portugal não é um país pequeno, não é? E então tínhamos as imagens, não é? Portanto, o mapa de Angola, de Moçambique, tudo depositado, posto em cima da Europa. De facto, era um espaço enorme. E esse espaço, de facto, eu penso que muitos nós crescemos com essa referência. Esse espaço. E a ideia desse espaço tinha uma outra componente, que é a ideia do exótico, a ideia do distante. E o nosso cotidiano é demasiado... limitado, provavelmente. Exato. Reduzido os, a... os verões são tendencialmente mornos, os invernos não são muito frios, quer dizer, nem sequer temos extremos, no fundo, não é? Sem dúvida. Uma das coisas depois também que é fundamental aqui neste livro é a ganância. Sim. E termina, de facto, este exatamente. É isto que nos vai fazer perder. A segunda tragédia final, o ataque dos naturais de Hashem e outras regiões circundantes, é, de facto, aquela viagem no rio. Exatamente. À procura de um... cheira-lhes que... cheira-lhes a ouro, a preciosidades, e é isso que que os vai perder. Nós temos intrínseco um bocado, depois da tragédia, depois das agruras, depois do sacrifício, do penar, no final, o chegar à Terra Prometida torna-nos tontos. Torna, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que é notável a forma como aquela gente se consegue organizar na ilha, depois do naufrágio. Em termos de construir a aldeia, de construir o barco, mas o barco construído à portuguesa que não dá para toda a gente, né? Não, quer dizer, constroem o barco, mas as medidas não dá para toda a gente, né? Mas mesmo assim, pronto, há de facto aquele esforço, há um esforço consciente, há um esforço organizado. Uhum. As pessoas organizam-se de facto e depois partem, não é? E quando tudo podia correr bem, baixam a guarda. Uhum. Distraem-se. Está tudo bem, não há problema. E é aí que as coisas correm mal, não é? Isso é que eu acho que isso é muito português. E foi a perdição do Henrique Dias, foi a perdição de toda a gente. Mesmo dos que não morreram, quero dizer, porque... Perceberam que... Perderam a alma, um pouco da alma. A viagem corre realmente mal ali. É ali, de facto. São 70 pessoas que morrem. Morrem, né? Morrem mais do que em qualquer outras circunstâncias. Muito mais... difíceis. Difíceis e, digamos, mais difíceis, mais incontornáveis. Uhum. Aquela era contornável. Aquilo não precisava ter acontecido. Uhum. Aquilo acontece porque eles não se preocupam. Porque, somos mesmo assim. Quando... Eu acho que nós conseguimos ser notáveis nos momentos mais difíceis e falhamos quando temos, digamos, o paraíso ali à mão semear. Eu acho que é um bocado isso. E acho que continuamos um bocado a ser assim. Funcionamos dentro desse princípio. É a sensação que eu tenho. Ainda há bocadinho que falávamos acerca da construção, da construção civil. Uhum. É a ganância que está por trás. Por trás, estamos a destruir o espaço, não é? Desenfreadamente e não nos preocupamos. Não nos preocupamos com isso. As pessoas não. Olha, há uns que dizem umas palavras, que dizem qualquer coisa. Uns arquitetos, Gonçalo Ribeiro Teles, que dizem que é necessário conservar os espaços verdes, que as cidades têm que ter espaços verdes. Mas, entretanto, há outros que dizem não, as cidades não podem andar a pastar ovelhas. Quer dizer, uma coisa não é... Condizente com... Não, com outra, com de facto. Ainda que outro dia dizia um aluno meu que está a fazer o curso de arquitetura, mas já trabalha já faz alguns trabalhos por fora, não é? E dizia, eu não sei se isto pode ser dito. Pode, tens à vontade. Mas dizia ele uma coisa que tinha toda a razão. Os centros comerciais vão arruinar a economia do país. É essa a sensação que você tem. Como que se fica. Já estão a arruinar as cidades. Olha, eu sou do Porto, eu venho do Porto e você dá uma volta pelo Porto e o Porto mete pena. As casas estão fechadas. Está tudo uma desertificação no coração da cidade. O comércio não consegue sobreviver com a concorrência dos centros comerciais e as casas estão, digamos, com a construção de casas na periferia, as pessoas vão para a periferia. Fogem. E a cidade do Porto está, de facto, a morrer. Perdeu a alma, está a perder, nota-se. Absolutamente. Estamos a aproximar do final da conversa e aquilo que eu gostaria de fazer a ligação, que é muito forte em termos simbólicos também neste romance, é quando Fernão Diniz está na agonia, está no momento agónico, vira-se para o grande cúmplice, para o homem que aturou todos os desabafos e todas as teorizações sobre a vida e o mundo, diz-lhe: Gozei-te tão pouco, querida filha, disse com os olhos rasos de água postos na criança. E depois, suplicando ao marido, fala-lhe de mim, isto, da mulher no momento do nascimento. Exatamente. Na morte de Fernão Diniz, diz e repete exatamente o protagonista, o livre-pensador, Sim. com o afeto profundo de um Sim. primeiro momento, de uma Pois. primeira vida, quando a dele está a A terminar, esvair-se, a pois. terminar, pede ao amigo: fala-lhe de mim. Claro. Diz-lhe quando estiveres com ela. E é este ressimbolizar das coisas em que também o próprio Henrique Dias interioriza quando lhe dizem que provavelmente Dona Francisca será liberta. Pois. Poderemos fazer esta leitura, dizer-lhe sim, se ela for liberta, falem-lhe de mim, falem-lhe de mim. Portanto, há aqui uma ligação entre três cenários e três momentos diferentes: o nascimento e a morte ao Morte. mesmo tempo, a morte do grande homem, que é a consciência Pois. tutelar deste romance, ao amigo, que é o boticário, ao dizer-lhe: quando estiveres com a minha filha no regresso a Falo de mim. Lisboa, fala-lhe de mim. Poderá eventualmente fazer-se este exercício? Sim. Mas tendo sempre em conta uma coisa central, é a memória. A memória, claro, É claro, claro, está a subjacente. memória está sempre subjacente, não é? Porque nós somos aquilo de que nos lembramos. E isso é algo que eu cada vez tenho mais a certeza. Somos aquilo de que nos lembramos porque é isso que define a nossa identidade. E é este momento, vamos lá, que são de transcendentes, de dramatismo humano, que vão eventualmente potenciar mais essa memória. Claro, obviamente. Mas também há memórias pueris, há memórias Sim, muito simples, claro, ingênuas e. exatamente, que nos, parecendo que não, que nos constroem também, não é? Damos início a mais um panorama. Como habitualmente, começamos pela literatura infantil. Primeira sugestão vai para Portões, de Violeta Figueiredo. As ilustrações estão a cargo de Pedro Moraes. A edição é da Porto Editora. Violeta Figueiredo nasceu na Figueira da Foz em 1947. É licenciada em Filologia Românica e foi professora do ensino secundário. Foi também guionista das séries Rua Sésamo e Terra Instável. Na área da literatura para a infância e juventude, ganhou em 1990 o prémio Verbo, semanário, e em 1991 o prémio INAPA, Centro Nacional de Cultura. Várias das suas obras integram a lista do Plano Nacional de Leitura. De todas as suas obras destacam-se Mistérios em Tempo de Aulas, de 1991, Os Donos da Praia, de 1996, e Tempo Maluco, de 2001. Pedro Moraes nasceu em Moçambique em 1962. É autor de banda desenhada e ilustração, colaborando com vários jornais e revistas. Foi responsável do recentemente, com muita pena nossa, encerrado das artes e das letras, o suplemento literário do 1º de Janeiro. É responsável gráfico e ilustrador do programa Internet nas Escolas, de 1997 a 2003. Atualmente ilustra a coleção Aventuras de Miguel e Ricardo. Portões é mais um título da incontornável coleção Oficina dos Sonhos, cujo responsável maior é José António Gomes e que tem como epígrafe o dizer de um pensador chinês do 3º milénio antes de Cristo, Ling Ling da Barba Longa. É com alma de viajante que percorro a minha cidade. Hoje, ao descer uma ladeira, espreitei de surpresa por um portão aberto e vi o pessegueiro do pátio e foi como se tivesse visitado a Pérsia. Como o próprio título indica, são portões, portões de afetos das nossas casas afetivas e sim, esses portões criativos e enigmáticos que libertam e acarinham. A nossa viagem começa com um portão velho e enferrujado que chia e canta como a coruja que pôs a todas as noites nas telhas da velha casa. É o portão da maternidade que abre a porta a uma vida nova que acabou de nascer. É o portão do quartel. É o portão da praça com os seus legumes frescos e cheios de saúde para alimentar todos e todas as meninas e meninos. É o portão do hospital que se irá abrir para o doente já curado. É o portão do castelo que a todos espera para mostrar a memória, a cultura e o sofrimento de um povo tenaz e persistente. E por último, o nosso portão, já lavado e limpo como a velha casa, tornada princesa, quando antes foi mendiga, pobre e triste. Portões é um livro belíssimo e pedagógico que serve os alunos e professores dos primeiros anos do ensino básico, sempre com a recriação a pedir a ajuda de todos os educadores e educandos. Continuamos este panorama com a literatura juvenil, A Minha Primeira História de Portugal, de Sérgio Luís de Carvalho. As ilustrações são de Fedra Santos. A edição é da Campo das Letras. Sérgio Luís de Carvalho, já entrevistado a Livros com Rumo, nasceu em Lisboa em 1959. É o autor de Anno Domini, 1348, Prémio Literário Ferreira de Castro, em 1989, As Horas de Monsaraz, de 1997, El Rei Pastor, do ano 2000, Retrato de São Jerónimo no seu estúdio, 2006, Os Peregrinos Sem Fé, 2007, e mais recentemente, O Retábulo de Genebra, 2008, todos na Campo das Letras. O título pode induzir e provocar um equívoco. É de facto, pensamos nós, para o público juvenil, esta primeira história de Portugal, a única até agora, a criação de um dos autores mais injustamente esquecidos da moderna literatura portuguesa. E isto porquê? Porque é um texto elaborado, bem estruturado e com uma síntese cuidada, quer em informação que carrega, quer em conhecimento que vai exigir ao jovem educando. Ficou o alerta, no entanto. É dos auxiliares mais sérios e interessantes, editados até hoje em Portugal, que irão ajudar em muito os nossos estudantes. A aventura começa lá longe com os lusitanos, tribos autónomas e guerreiras, e muito frugais e simples, que davam a primazia aos mais velhos, isto sinónimo de sabedoria. Ah, eram pastores. Depois, a invasão ou ocupação romana, árabe, a sua escrita, até que surge Dom Afonso Henriques e a independência em 1143, com o Tratado de Zamora. Dom Dinis, esse, o trovador, o grande poeta, funda a nossa primeira universidade em Lisboa em 1290. Temos também os descobrimentos que levam os portugueses ao mundo, ao Brasil e à Índia, a decadência que vai aparecer ligada ao espírito fanático e inquisitorial de Dom João III, arrastando à expulsão dos judeus portugueses. Alvo de uma lúcida explicação, seguindo o rumo da nossa história, é o tempo da República, a obscuridade do Estado Novo e os alvores da democracia e da liberdade com o 25 de Abril de 1974. Livro de uma utilidade extrema, inclui uma cronologia detalhada, uma biografia com as dinastias reinantes, uma lista dos presidentes da República e um glossário completíssimo. Obra altamente recomendável. Temos agora um ensaio, O Culto do Amadorismo, de Andrew Keen, edição Guerra e Paz. Andrew Keen nasceu em Inglaterra e tornou-se empreendedor da Silicon Valley, nos Estados Unidos. Em 1995, fundou a audiocafé.com, um dos websites mais visitados dos anos 90. Os seus textos teóricos sobre cultura, média e tecnologia foram publicados em diversos jornais e revistas, como o Weekly Standard, Fast Company, The San Francisco Chronicle, Esquire, Forbes e ZDNet. Para além de aparecer com frequência na rádio e televisão americanos, como polemista, é o fundador e dinamizador do site After TV. Andrew Keen é um dos mais destacados denunciadores dos perigos sociais, económicos e éticos da internet. Vive em Berkeley, na Califórnia. Uma pequena nota. Todos os utilizadores apaixonados e frequentadores da internet, todos os estudantes e professores dos vários níveis de ensino, deveriam ler, refletir e pensar sobre este livro. Dir-se-á. O grau de reversibilidade das novas tecnologias, leia-se internet, é quase nulo ou nulo. Sem dúvida, até estamos de acordo. Mas isso não obsta a existência do espírito crítico, livre e pensante. E é aí que este ensaio se vai mostrar pertinente, acutilante e fascinante. Partindo de uma simples aporia, os criadores e, mais importante ainda, os utilizadores da revolução Web 2.0 são portadores de um grande vírus, a ignorância quase total e absoluta. Ora, a ser assim, e em muitos casos é, veja-se a Wikipédia, exemplo paradigmático disto que afirmamos anteriormente, o que para aí campeia é a ignorância mais crassa e indigente. Sem ser cínico e demodé, as gerações internáuticas são frias, cinzentas e ignaras, sem espírito crítico, acéfalas e vazias de erudição, característica essencial ao livre pensar, ao cosmopolitismo e à civilização. É perante esta realidade que os governos manipulam, as entidades abstratas esmagam e todas as manigâncias acontecem. Sem ser profeta, Andrew Keen levanta o véu e a possibilidade, em 2007, do colapso económico atual. É um ensaio fascinante e de leitura obrigatória. Já habitual nestas nossas sugestões do panorama é o policial, e hoje não foge à regra. Propomos Perdidos no Bosque, de Ruth Randall. A edição é da ASA. Ruth Randall publicou a sua primeira obra em 1964 e, desde então, tornou-se uma das figuras do moderno romance policial. Quer como Ruth Randall, para o habitual romance policial standard, quer como Barbara Vine, para os romances de tipo psicológico, neurótico e desviante, seja lá o que isso signifique, a sua obra está traduzida em quase todas as línguas e é tributo das distinções mais importantes. São exemplo, o Gold Dagger Award da Crime Writers Association em 1976, 1984 e 1986, e o Sunday Times Literary Award em 1990. Em 1996, foi tornada Commander of the British Empire e em 1997 foi ordenada a par do reino com o título de Baronesa Randall de Barbareg. A ASA publicou Jogos Perversos, Um Deleite para a Vista, Rei Capitão, Soldado Ladrão e Bodas de Enxofre. O cenário de Perdidos no Bosque é mais uma vez, como quase sempre, Kingsmarkon, região do Sussex. Chove há vários dias ininterruptamente, o que transforma um cenário sossegado, pachorrento e lento em algo transbordante, abafadiço e desolador. Por outras palavras, um temporal insuportável, a convidar a um crime. Como é habitual em Ruth Randall, o personagem central à sua trama, policial e detetivesca, o inspetor-chefe, o X-4, mais o seu ajudante e colaborador, John Burden. Mas vamos à história. Um casal da média burguesia inglesa regressa à casa após umas férias passadas em Paris, Catherine e Roger Dade, e a sua casa está vazia. Onde param os seus filhos Sophie e Gilles? Para adensar o mistério, Joanna Troy, a babysitter, desapareceu sem deixar rastro. Onde para e o que é que aconteceu? Afogaram-se na intempérie? Afogaram-se e morreram com o temporal? No entanto, os seus corpos pura e simplesmente não aparecem. É a partir deste núcleo central que Perdidos no Bosque se vai tornar um policial denso e absorvente, onde o inspetor Wexford se vai confrontar com todos os medos e hipocrisias a que nem a sua própria família escapa, É disso o exemplo a sua filha Sílvia, que está divorciada e eterna divorciada e à procura do verdadeiro e único amor. Passam por este romance as manipulações de uma aristocracia decadente, a indiferença social, a ausência de afeto e carinho para com aqueles que a todos rodeiam, o fanatismo religioso das seitas milenaristas e essa personagem enigmática, Joanna Troy, que vai ser o bode expiatório comunitário. É um romance obrigatório, cuja tradução, pode dizer-se, raia a perfeição. Terminamos o nosso panorama desta semana com uma proposta fora de portas. Beleno Tinto, de Ramón Carredano, edições Xerais, Noia, da Galiza. Da Galiza, nossa vizinha, temos esta proposta literária, que nem é necessária a tradução, a leitura do original é de fácil entendimento, que dá para contentar os adultos e alegrar os jovens leitores. Por acrescento, todo adulto deveria ler pelo menos duas obras do universo juvenil a cada 3 meses e, o ideal, compartilhar essas leituras com seus filhos e educandos. É aqui, exatamente, que vai encaixar Veleno Tinto com a sua mistura, bem conseguida, diga-se de já, de mistério e humor, culminando isto tudo numa excelente obra literária. O personagem principal é o frade Samuel, do convento de Tocho Santos, que, como todos os frades, é amante da boa mesa e, pasme-se, amante das mulheres. Mestre nos galanteios, manipulador das ervas naturais, logo curandeiro, inteligente e, sem perceber bem porquê, dá-se metido em alhadas e em mistérios, para os quais vai precisar de toda a sua argúcia para os compreender e entender e, mais ainda, deslindar. Ramón Carredano, qual Humberto Eco, transporta-nos até ao século XIV, em plena agitação entre os partidários do bispo de Berenguel e aqueles que desejavam e lutavam pela sua liberdade fora dos mandos da Igreja. Aceito a pergunta. O que é que interessa aos jovens um romance protagonizado por um monge? Mas permitam a contrapergunta. E por que não? E isto porque Frei Samuel vai viver situações cómicas, completamente e totalmente hilariantes, que interessam, e de que maneira, a todos os jovens, principalmente aos adolescentes. Porque é a jovem moça, doidamente e tolamente apaixonada por um galanteador, que só pretende a sua fortuna a fazer lembrar o nosso Gil Vicente. Porque é a resolução genial da misteriosa morte do criado de um nobre de Noia, Soga de Loriga, que vai contribuir, e de que modo, para o desenlace a todos os títulos notável e satisfatório, de um enredo amoroso paralelo. Como se percebe, com relativa facilidade, Veleno Tinto é uma aventura literária que nos vem da vizinha Galiza, que merece a leitura atenta dos adultos e principalmente dos jovens leitores portugueses. É uma descoberta urgente e a fazer. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Livros com o Rumo. Já se sabe, o programa pode ser ouvido também ao domingo, em reposição a partir das 8. Está também disponível no site da Universitária, tanto para download como para escuta em rumo.pt. Nós voltamos para a semana no mesmo horário. Contamos consigo. Até lá.